Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Olá, gente. Meu nome é Thiago. Eu sou psicólogo do CIS. Trabalho lá com constelação familiar. E a dica que eu vou dar é como a gente lida com as preocupações, já que é um momento que causa muita preocupação na gente. A gente tende a se preocupar numa tentativa de encontrar soluções para os problemas que a gente está vivendo. Mas geralmente é um processo que não leva a uma solução. Claro que às vezes a gente tem motivos objetivos, reais, para se preocupar, mas muito das nossas preocupações são fruto também dos nossos pensamentos excessivos, das imagens que a gente cria, do pensamento de projetar sempre uma situação pior do que ela vai ser. Mas claro, a preocupação ela tem um sentido, mas ela precisa ter o seu momento e o seu lugar, tá bom? Porque também se a gente não consegue de alguma forma lidar com ela de uma maneira melhor, ela vai tomando conta da gente, vai sendo um processo destrutivo, mais do que deve ser. E já não ajuda a gente a encontrar soluções práticas e construtivas para a nossa vida, tá? Então ela não pode é passar do limite, é isso que ela não pode. A primeira técnica que a gente pode falar sobre como lidar com a preocupação é uma técnica que a gente chama de a hora da preocupação. O que que você faz? Você vai escolher um momento durante o dia, tá certo? Para se preocupar. Você vai escolher um momento de manhã ou de tarde e vai estabelecer a hora da preocupação. Você vai pegar 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde, e você vai decidir, olha, eu vou me preocupar somente nesses horários. Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, mas é importante que você estabeleça um período de tempo. Dessa maneira, assim, você estabelecerá uma missão para você, né? E depois você poderá se desconectar dessa preocupação até a sua próxima hora da preocupação, tá? É como se ao longo desse tempo uma preocupação invadir sua cabeça, você vai dizer, agora não é o momento, a hora não é o momento de me preocupar, meu momento de me preocupar será daqui a tantas horas, daqui a tanto tempo. Isso gera na gente um sentimento de domínio, de controle sobre a circunstância. É não permitir que a preocupação ela rompa o limite de acontecer em todos os tempos e a todo momento na nossa vida. Tá certo? O segundo ponto é você deixar para se preocupar em lugares que não sejam seu lugar de descanso. Ou seja, não se preocupar quando estiver na cama, numa poltrona favorita, num lugar que é um lugar de descanso e prazer para você. Tá? Você deixar esses lugares distantes da sua preocupação. Se você estiver nesse lugar e estiver se preocupando, é melhor que você saia desse lugar. E esse lugar seja o lugar, na verdade, do seu relaxamento e do seu prazer. Essa é mais uma técnica que a gente pode utilizar para você não associar esses lugares à preocupação, mas sempre associar esses lugares ao relaxamento, tá certo? O terceiro ponto é você lançar a mão de memórias positivas. Você, na hora de você ir dormir, que é geralmente um momento que a gente acaba tendo um relaxamento e as preocupações acabam vindo na nossa cabeça, é você construir uma disciplina de, nesse momento, você fazer um esforço consciente, uma intenção consciente de lembrar de coisas boas da sua vida, de lembrar de imagens prazerosas, seja o céu, o mar, uma visita, uma volta que você deu, um passeio que você fez, e você repetir isso na sua mente nesse momento. Alguns de nós, a gente está um pouco viciado na preocupação. Então isso vai exigir uma certa disciplina nossa. Mas se nós fizermos isso gradativamente, a gente vai criando um espaço sem preocupação. A gente vai fazendo um exercício, um treino de produzir imagens que são imagens relaxantes e tranquilas na nossa mente. O quarto ponto, você buscar distração. Se você estiver numa situação de ansiedade ou de preocupação, você pode buscar uma distração. Seja olhar pela janela, seja regar umas plantas, seja cuidar do seu jardim, seja fazer uma comida que você gosta, seja ler um livro, seja ligar para um amigo, seja ouvir uma música que você goste muito. Essa também é uma ferramenta importante de você sair do ciclo vicioso da preocupação. E o quinto ponto, você entender que a gente precisa de tempo, tá? A gente precisa de tempo para ir trabalhando isso dentro da gente. Cada técnica dessa, existem muitas outras, você pode ir utilizando, mas não significa que você vai acabar com a sua preocupação naquele instante. Mas é a repetição disso que vai causar um espaço interior e um afastamento gradativo das preocupações. E um domínio maior seu, um sentimento de domínio maior dessas preocupações na sua cabeça, tá bom? Lembrando, a gente não é que a gente vai deixar de ter preocupação nenhuma. Sim, existem razões para se preocupar, mas é você guardar a preocupação para o tempo e para o lugar necessário dela. Não deixar ela invadir a sua vida como um todo. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e a gente vai se falando. Tchau, tchau.